Não sei o que aconteceu, nem sei quem me disse adeus. Eu só sei que num instante estamos sós. Tão distante de nós, o amor nos encontrou. Num momento para ser somente nós. A noite tá tão linda pra gente namorar. O silêncio do amor, um momento para amar. Eu quero dormir nos teus braços, poder sonhar e acordar ao teu lado sempre, todas as manhãs. Era você. Olha, estou aqui. Eu fui entender o amor e me apaixonei por você. Não pude esperar você e eu um dia. Nas chances que se encontravam, nos apaixonamos sem querer. E agora estou aqui com você. A noite tá tão linda pra gente namorar. No silêncio do amor, um momento para amar. Eu quero dormir nos teus braços, poder sonhar e acordar ao teu lado sempre, todas as manhãs. Era você. Olha, estou aqui. Eu fui entender o amor e me apaixonei por você. Não pude esperar você e um dia. Nas chances que se encontravam, nos apaixonamos sem querer. E agora estou aqui com você.